Divagando em pensamentos, de que forma contribuir pro movimento, dividir o que aprendi a todo momento, dialogar com quem entende, abrir a mente em busca de conhecimento, mostrar tudo o que sabe fazer, pra ver que RAP é muito mais do que rimar por lazer, é divertir, entreter, ou vem pra fortalecer aquele papo reto que parece ser pra você. Se a era do bozo nos desanima, música é refúgio, resgate da autoestima, mostrar habilidade na rima, afinidade com a firma, a credibilidade na rua confirma. Não basta ter a ferramenta se não representa. O novato tenta, mas sem vivência não aguenta. A cena turbulenta, vê se te orienta. Se não tem a base, cê não se sustenta. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. De nada vale adquirir se não compartilhar, mas que seguir busca o motivo pra continuar. Sem atravessar e acumular zero no cheque, eu temo que essa fonte seque. Ninguém ligue pros nossos moleque. Desde o cassete, scrap, registra o que pensa. Grato pela influência do ascendência lá na rádio imprensa. Época tensa, ideia criminal. Que hoje é rap BR, já foi rap nacional. E na real, não foi à toa que optei por essa estrada. Hoje os coroa vê que sou influência boa pros quebrada. Feliz quando os menor me diz que sou inspiração. Tô com a mesma peita de ontem, porém as ideias não. De dentro da condução, eu sigo caneta na vida. Ciente que evolução não é estilo de batida. Seja trap, boom bap, cheia de autotune ou crua. Se toco contra na track, os maloca tumultua. Família chá no gelo, crio a saga, continua. Pra mostrar que a melhor rede social ainda é a rua. Escrepizando tio, a saga continua. Pra mostrar que a melhor rede social ainda é a rua. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. Volta do precipício dos dias de solidão, fazendo rimas por vício. Às vezes por diversão, amigos deixam no gelo. E eu sempre bato pesado, parece falta de zelo, mas penso no resultado. Desejo salvar a maioria, mas sei que hoje em dia pra uns tanto faz. No corre da vida profana, maluco se engana e hoje não mais. São solidários, apenas adversários. E no cinza do concreto, de certo mais solitários. Sem referência, ainda é pouca paciência. E depois de tantas quedas, levantar é a tendência da maioria. Minoria é pé na porta, aprendendo em meias falhas. Pois senão Inês é morta, deixe legado. Nem só registro do passado, um tesouro a cada linha me mantinha motivado. Quando escutei, amigos no peito guardei, igual as linhas de um irmão. Quando lembrei, me emocionei. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. Se o assunto é rap, então chama. Só quem é. Na corrida segue com amor e aquela fé. Se divide o bolo por igual, se é o mesmo ideal, respeite nosso know-how. Salvo a fé. I'm off.